DJ Henrique, o DJ que detona, detona. De tudo, mas só que não dá mais. Tento te

não pode me escutar. Toda noite em que juraste teu amor e disseste nunca vou te deixar. E ame quando eu menos merecer, pois é quando eu preciso de você. Te esquecer, te amo, te amo, te amo. DJ Henrique Lobato sacudindo a galera. Meu amor, será que foi em vão? mostra como é que se faz. Perto peito.

Lobato detonando. Sente falta de é sucesso. Não, não peça outra chance, não. Não brinque com Simplesmente dá um show em Apaquetuba. Sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não. DJ.